em cada canto, em cada gueto. Um brinde aos guerreiros, aos que não esqueceram que alma não tem preço, que rala o dia inteiro, dorme tarde, acorda cedo, sem precisar do dedo pra conquista do respeito. Humildade em cada passo, nas veredas desse mundo, cabeça sempre erguida e na bolinha olha fundo. Na subzona o sistema que é outro, o valor do seu caráter vale mais que ouro. E quantos já se foram, quantos mais irão, e quantos se importam, e quantos dão a mão. O sistema se esqueceu do monstro que criou, aprisionou, escravizou e não indenizou. E olha o que restou, nada nos sobrou. Crime é violência, consequência seu doutor. Na lei da selva cinza, ocasião faz o bandido. Cada corre é um corre, cada corre tem um risco. Nem sempre é tu que escolhe, muitas vezes é escolhido. Nem sempre seu doutor, é livre o arbítrio. Aí sociedade, o que queremos por menino? A potência de uma Glock ou o peso de um livro? Será que eu tô maluco e todo mundo tá cego? O genocídio do meu povo não é levado a sério. Em meio aos escombros, mantendo proceder, nosso valor não tem preço, verdadeiro tem que ser. E nunca se esquecer de tudo que sofremos, o preço que pagamos, toda história que vivemos. O sangue derramado atrás de liberdade, suor que sempre escorre com dignidade. Avante povo preto em busca da vitória, só com muita luta e esforço vamos chegar à glória. Todos combatentes e fé no onipotente, orgulho não se esqueça do valor de nossa gente. Não, não há quem diga iPhones, iPad vale mais que muita vida, malícia e ira. Não, não há quem diga só, e o pior foi de efeito dominó. Dó, só família sente, ó, ó, noto logo, óbvio, é a ideia, ninguém sente. O máximo compartilhar a foto de quem foi no Face, preço pago, caro, até o sorriso é mercenário. Raro, valor é raro, assim de maço a maço. Covardes nos deram grades, preço Nike, Axe, ambição, armar e bride. E de valores nada consta, uns aponta e desaponta. Nem chegou na ponta, mostra quem é e apronta. Ficha cai, vai, vai, vai, só de observar. Quem tem o olhar sincero e quem escolhe o lado que quer beijar. Se souber de bicar, vai lá e tora no capricho. Confere, fecha, põe no eixo. Aprendi vivendo que valor não tem preço. Trocaram tanta coisa pelo poder de ter. Um jacaré na peita, atender de motogênero, erguer e ver. Grão por grão de areia, castelo dissolver, etiquetas tem. Eles querem veja bem, um se vai, outro sem vem. Quem tem instinto também, não dá pra tá zen. Bebe, pesa, misa bem, agrega pessoal valor. Vale o clique, quer que vem. Além disso, os pais do vício ofício arriscam arte, precipício. Valor não tem preço, mas o preço é o quesito. O caminho que se segue, o valor que se dá, que diz. Ação é escarificação e pra suportar cicatriz. Fiz uma prece ao Senhor pra iluminar meu caminho. E se eu me atrair pela flor, que seja flor sem espinhos. Não há carnívora, sistema armado pra fazer vítimas. Atribula pra continuarmos como estatísticas. E as cenas fortes censuradas no vídeo. Quem mais sofre é a mãe que carrega os tiros do filho. Alojados em vida, matando a sua alma. Impotência, palavra de conforto ainda é calma. Coisa que os pivetão daqui nem tem mais. Gala rala que vem na função só busca da paz. E antes era só teu café da manhã da TV. O tempo passa, as coisas mudam pra você ver. Seres humanos perdidos entre o sem e o ter. Alimento nunca foi só o de comer. Os valores são os olhos de quem vê que vão dizer. Míope daltônico a depender do viver. O seu pior inimigo, claro que é você. A vida é sala de aula, vacilo é não aprender. Verdadeiro tem que ser. Vai buscar o seu valor. Verdadeiro tem que ser. Levante e luta, firmou. Verdadeiro tem que ser. O corre é pra quem corre. Verdadeiro tem que ser. Irmão e irmã se morre. Verdadeiro tem que ser. Vai buscar o seu valor. Verdadeiro tem que ser. Levante e luta, firmou. Verdadeiro tem que ser. O corre é pra quem corre. Verdadeiro.